Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo que tá começando aqui na sua rádio preferida. Comigo, Silvio Ferraz. Chegou a sexta-feira, chegou o finalzão de semana e você tá aí ligadinho, ligadinha, aqui na melhor sintonia, a rádio que você gosta de ouvir. Olha, muito prazer, é um prazer imenso estar com você nessa sexta-feira, finalzão de semana que chegou, né? Que você vai aprontar nesse final de semana, hein? Vai estar com os amigos, vai reunir com a família, que coisa boa, né? Muita energia positiva no seu finalzão de semana, tá bom? Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muito respeito também entre as pessoas. Hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro, é sexta-feira 13, hein? É sexta-feira 13, sexta-feira 13, você sabe, né? É aquele agito total. É sexta-feira 13, a galera gosta de falar aí que é, não pode cruzar com gato preto na rua, não pode passar debaixo da escada. Como é que é isso, hein? Olha, vamos começar o nosso programa de hoje nessa sexta-feira maravilhosa, lembrando a você que no quarto bloco de hoje tem as quatro mais tocadas da semana. Que maravilha! Olha, eu começo trazendo o top 10 aí do Arrocha no mês de novembro de 2013. Tenho pesquisado em vários sites e tenho trazido para vocês aqui no Central do Sertanejo. Trouxe o top 10 dos melhores artistas do mundo sertanejo, é o top 10 das melhores músicas e agora o top 10 do Arrocha no mês de novembro. Legal, né? Vou falar para vocês aí no décimo lugar, Arrocha do Poder com Thiago Brava, Param Pam Pam com João Lucas e Diego, nono lugar, oitavo Se Beijar na Boca da Sapinho, João Lucas e Marcelo, na sétima posição Voto Estourado, Israel Novaes, Louca Louquinha, João Lucas e Marcelo, sexta posição, na quinta Sweet Chic, é do Rony Rangel. Olha, na quarta posição, Aperte o Play, Roger e Rogério. Vai no Cavalinho, Rafael Machado, na terceira posição. Tem também Tererê, Júlio César e Adriano. E Levemente Alterada, música nova do Michel Teló, na primeiríssima posição. Olha, pra começar o nosso programa de hoje, tem o som do Israel Novaes, no Clima do Arrocha, Voto Estourado. Olha, tá no Central do Sertanejo, tá na Rádio do Sucesso, com certeza. Voto Estourado. Voto estourado é mulherada, eu tô largado. Voto estourado, voto estourado, voto estourado e meu avô é o culpado. Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Não me deixou só, desde pequeno eu ouvi ela falar. Meu filho estude para um dia se formar. Já dizia o meu avô, contrata minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farria. 18 anos não queria nem saber, só beber, curtir, farria. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo um agachado e hoje pra fim de semana, fazer o quê? Beber com chifarria. E minha avó todo tempo me ligar. Eu tava na sueira, não dava pra escutar. Alô, vó! Tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado. É mulherada, eu tô largado. Vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado. E meu avô é o culpado. Minha mãe que me criou foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar. Meu filho estude para um dia se formar. Já dizia o meu avô, contrata minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber,

meu hip-hop, mas aumenta a minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top, deixa pra lá. Vai, mas eu fico pop. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top, deixa pra lá. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta a minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta a minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Central do Sertanejo. De boa na moral, foi quando que chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. As coxas era gracinha, o popô era empinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me tome. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha some. Eu fui me aproximando de vagas e chegando, e apareceu do nada o clone me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é frigor? Chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. As coxas era grossa e o popô era empinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me tome. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha some. Eu fui me aproximando e devagarzinho chegando, e apareceu do nada o dono me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é frigor? Oi, oi, oi, oi, essa carne é friboi, oi, oi, oi, oi. Será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, oi. Será que essa carne é friboi? Vem com o Mendes assim. Oi, oi, oi, oi. Será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, oi. Será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, oi. Será que essa carne é friboi? Oi. Mostrar o selo de qualidade. Tá aí, vai ter que mostrar o selo de qualidade. Gata Friboi, Léo Mendes, aqui no Central do Sertanejo, na sua sexta-feira, finalzão de semana especial, hein? Central do Sertanejo, Fernando Sorocaba passou por aqui, deixa falar, Michel Teló, Levemente Alterado, e abrimos com Israel Novaes. Vó, tô estourado. Excelente sexta-feira pra você, intervalinho rapidinho. Eu já volto trazendo muito mais sucesso, mais informação. Vou falar pra você aí do programa Sintonize, que foi ao ar domingo aí, dia 8, pela Rede Globo, fez maior sucesso, hein? Informação chegando no seu rádio, aqui no Central do Sertanejo, no segundo bloco. Não sai daí, intervalinho rapidinho, conto com a sua audiência, hein? Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tá aí o segundo bloco do Central do Sertanejo, começando aqui pela sua rádio preferida, a rádio que é audiência absoluta na cidade. Olha, eu quero agradecer a todas as rádios que retransmitem esse programa aí, que é o programa Central do Sertanejo, que tá fazendo o maior sucesso. São mais de 100 rádios que estão retransmitindo esse programa show de bola, que é o Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz, o seu amigo de segunda a sexta-feira, aqui nessa rádio show de bola, nesse horário gostoso, hein? Olha, pra abrir o nosso segundo bloco de hoje, tem recordação aí com César Menotti, Fabiano, regravação da dupla Zezé de Camargo e Luciano, Sem Medo de Ser Feliz ao vivo. Aumenta esse volume, tá no Central do Sertanejo, tá no programa que é feito pra você, do jeitinho que você gosta. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Chorar, tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E quando vinha buscar o mar, você vem me procurar.

esquece, você cai do cavalo. Tá se achando, é? Aproveita que um dia eu te esqueço na gaveta. Na gaveta. Quando a praia se esquecer do mar e o mar desiste das ondas. Tá aí, curtimos o super sucesso de Fernando e Sorocaba, essa dupla que tá fazendo o maior som com essa música aí, Gaveta. Show de bola, né? Passou também César Menotti e Fabiano, Sem Medo de Ser Feliz, super sucesso. Grande recordação aqui no Central do Sertanejo. Tá chegando informação, vou falar pra você aí. Domingo passado, dia 8 de dezembro, foi estreia aí do programa Sintonize na Rede Globo de Televisão. Comandado pelo ator Murilo Rosa, o programa foi gravado em novembro na cidade de Goiânia, durante a terceira edição do Vila Mix Goiânia, um dos maiores festivais sertanejos do país. Um público estimado de 50 mil pessoas lotou a arena. A capital da música sertaneja recebeu um espetáculo com performances de alguns dos maiores nomes do gênero, consagrado por todo o Brasil, como duplas Bruno e Marrone, Jorge Mateus, o cantor Gustavo Lima e a cantora Paula Fernandes. Olha, só galera de responsa mesmo, só a elite do sertanejo. E a dupla Jorge Mateus disse que é sempre um grande prazer participar desse festival. A gente sempre sente em casa quando está em Goiânia. Foi aí as palavras da dupla Jorge Mateus. Gustavo Lima também falou: com certeza é uma alegria enorme poder levar essa grande festa para os telespectadores de todo o Brasil, neste programa tão especial de fim de ano, que é o programa Sintonize. Show de bola as palavras aí do Gustavo Lima. O programa Sintonize foi ao ar no domingo, dia 8 de dezembro, às 14 horas, na Rede Globo. E vamos com mais sucessos aqui no Central do Sertanejo. Está chegando a dupla Jorge Mateus. A hora é agora, hein? Central do Sertanejo. E a luz nunca se apaga. um juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Quando o sol chega, Jorge Matheus, aqui no Central do Sertanejo, fechando a nossa segunda sequência desta sexta-feira, 13 de dezembro. Olha, intervalinho rapidinho, aqui na sua rádio preferida, daqui a pouquinho eu tô de volta. Seu amigo Silvio Ferraz, trazendo muito mais sertanejão de qualidade pra você, sertanejo universitário, é aqui no Central do Sertanejo. Olha, intervalinho muito rápido, pode marcar aí, é rapidinho, eu já tô voltando, hein? Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. I Mix You, sábados, 4:30 da tarde, na Antena Best. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. De segunda a sexta, das 15 às 16 horas, com Beto Neves na Antena Best. Era uma vez um filósofo algures pelo mundo em 350 mil antes de Cristo. Muito inteligente, seu nome era Fócrates. Numa tarde de sol, em que chovia a cântaros, escreveu Fócrates: a vida é uma soda. A vida é uma quê? Uma soda. Pop, pop, pop, pop, pop. Soda Pop, o programa que faltava na tua Antena Best. Confere aos sábados pelas 6 da manhã, 60 minutos sem locução, só com o melhor pop internacional. Soda Pop. Expert em Dance Music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta.

o super som da Paula Fernandes, super sucesso aqui na sua rádio preferida, nesse Central do Sertanejo que tá demais, né? Nessa sexta-feira, finalzão de semana, tá show de bola, só música boa pra você curtir de montão. Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim, passou por aqui. Por falar em Paula Fernandes, Paula Fernandes realizou o sonho de conhecer a cantora Shania Twain. Durante a sua turnê nos Estados Unidos, como a Paula Fernandes está fazendo sucesso no mundo todo, conheceu a cantora Shania Twain, quem é grande admiradora, e preparou uma surpresa para os fãs brasileiros. O entrosamento entre as duas foi tão imediato que Shania adorou saber que a brasileira canta suas músicas em sua turnê. E a música preferida da Paula Fernandes é Man, I Feel Like a Woman, que inclusive está no seu DVD Multishow ao vivo Paula Fernandes, Um Ser Amor. Ela parece uma princesa, é uma grande artista brasileira. Estou impressionada porque nascemos no mesmo dia, no dia 28 de agosto, e temos paixão por cavalos, disse a canadense Shania Twain, que faz o maior sucesso no Canadá e nos Estados Unidos com as suas músicas country, né? Paula Fernandes realizou um sonho antigo e Shania é uma grande inspiração. Admiro muito o trabalho da carreira dela. Foi um sonho realizado mesmo, frisou aí Paula Fernandes após esse super encontro. E nós vamos ouvir aí então, na voz de Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, aqui no Central do Sertanejo, que tá chique demais, hoje com o country da Shania Twain. Let's go, girls. No inhibitions, make no conditions. música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Pra ver se chego perto de ter sua atenção. Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão. Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção. Tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem. Chegar, eu te abracei, senti tocar. Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar. Eu te abracei, senti tocar. Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem. Tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem. Chegar, eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar. Eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem. Da dupla Taeme e Thiago, Deserto, aqui no Central do Sertanejo, na sua sexta-feira, 13 de dezembro. Passou por aqui também o som internacional Caltrin com Shania Twain, Man Feel Like a Woman, e Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim. Super sequência aqui no Central do Sertanejo, na sua rádio preferida, comigo Silvio Ferraz, é o Central do Sertanejo. Sexta-feira, finalzão de semana, que maravilha. Olha, finalizando o nosso terceiro bloco, hein? Não tem jeito, que é bom dura pouco, o programa tá acabando. Na sequência aí tem o quarto bloco, as quatro mais tocadas da semana. Você vai ouvir no quarto bloco, eu conto com a sua audiência. Tô indo pro intervalo rapidinho, mas eu já volto. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Muito bem, de volta com Central do Sertanejo, a última sequência, a quarta sequência do nosso Central do Sertanejo nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro. Olha, esse é o nosso programa de número 10. Que maravilha, nosso décimo programa. Já tem duas semanas que eu estou juntinho com vocês aqui nessa rádio, né? A sintonia do sucesso. Que maravilha. Eu espero que todos estejam gostando, pois eu estou adorando fazer o Central do Sertanejo junto com vocês aqui nessa rádio, que é a preferida da cidade. Olha a sequência que eu te falei, a quarta sequência, né? São quatro músicas de sucesso, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tem Cristiano Araújo, Fafafafá, abrindo essa super sequência. Central do Sertanejo. Pegou o Vale Night pra poder sair. Ela quer ir pra balada, quer se divertir. Cansou de programinha light, não quer cineminha. Quer algo mais pesado pra perder a linha. Amor é coisa do passado, não quer romance não. Oh, oh, oh. Não se preocupa que eu te quero só agora sem apegação. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra arrochar. Arrocha, arrocha. Pegou o Vale Night pra poder sair. Ela quer ir pra balada, quer se divertir. Cansou de programinha light, não quer cineminha. Quer algo mais pesado pra perder a linha. Amor é coisa do passado, não quer romance não. Oh, oh, oh, oh. Não se preocupa que eu te quero só agora sem apegação. Oh, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, ai. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra roxar. Oh, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra roxar. Pa, pa, pa, pa. Central do Sertanejo. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Isso é Alex Ferrari. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me chama de cafajete. Fica louca, quando chamo ela de peguete. Quando chamo ela de... Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda aqui nem chiclete. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me chama de cafajete.

coração. O Pedro já me fez, Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. É que eu gosto mesmo é de amor gonçalo. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega paz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional, de outras loucuras fora do normal. Abominação total. Aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de crime passional e de outras loucuras fora do normal. A mobilização total. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. A mobilização total. E a mais tocada da semana aqui no Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz, Taime Thiago Cafajeste. Passou por aqui também Munhoz e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa, Alex Ferrari Peguete e Cristiano Araújo Fafá Fafá. Essas são as quatro mais tocadas dessa semana. Excelente sexta-feira pra você. Hoje, sexta-feira, 13 de dezembro, hein? Que maravilha! Olha como o tempo tá passando rápido, né? Daqui a pouquinho, daqui a uns dias, é o Natal. Nós estaremos comemorando o Natal juntinhos aqui nessa rádio, que é a mais ouvida da cidade. Galera, foi bom demais passar essa sexta-feira com vocês. Eu tô indo embora. Ah, não precisa ficar triste. Não precisa ficar triste, porque segunda-feira, dia 16, eu tô de volta, se Deus quiser. Galera, um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Finalzão de semana aí, se for beber não dirija, se dirigir não beba, tá certo? Olha, tenha controle, amizade, paz, tá certo? Tudo de bom pra você, pra sua família, pros seus amigos, pra todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, tô indo nessa, bom fim de semana. Beijo pra todo mundo, até segunda! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.